aí tá tudo bem. Vou levando aqui também. Como é bom te escutar, nem que seja só olá. Tanto tempo faz, nem sei, 10 anos ou mais talvez. Lembro de você falar que queria se mudar, e pelo jeito foi. Eu vi que conheceu alguém. Eu sei que tá feliz e vai casar do jeito que você sonhou. E eu nem posso ter saudade, respeito sua felicidade. Se eu pudesse controlar o tempo, eu faria tudo diferente. Mudaria esse nosso fim, não teria te deixado ir. Se eu pudesse controlar o tempo, pausaria naquele momento com você aqui. Tá tudo bem, vou levando aqui também. Como é bom te escutar, nem que seja só o ar. Quanto tempo faz, nem sei, 10 anos ou mais talvez. Lembro de você falar que queria se mudar, e pelo jeito foi que conheceu alguém. Tá feliz e vai casar do jeito que você sonhou. E eu nem posso ter saudade, respeito sua felicidade. Se eu pudesse.